Talvez seja interessante. Não, peraí. Ah, não. Não, tá ok, tá ok. Tá. Okay. Tá. Fala, galera, sou o Anthony. É, porque você fez. Fala, galera. You ask me how I made my way. Estamos começando aqui mais um LocomoCast, podcast do dia para as férias. Nós estamos aqui para falar sobre o nosso cotidiano, sobre o dia a dia, como tem sido, né? Na verdade, a gente tinha gravado um outro cast. Desculpa, Álvaro, mas... Ficou caquinha. Terminou aquela gravação, a gente ficou meio... Ficou tão borocochô. Ficou fraco. Ficou meio bosta. Ficou pau molão. E, né, para não soltar algo que a gente do vídeo da qualidade, estamos aqui gravando mais um. Firme e fortes, como sempre. Um dia antes de soltar. Exatamente. Soltamos esse podcast no sábado, dia 25 de agosto. Gravamos no sábado, dia 24. Estamos datando esse podcast. Dois sábados seguidos, exatamente. Dois sábados seguidos. É, estamos no sábado, dia 24, exatamente. E amanhã é o sábado, dia 25. Mas, enfim, antes de começar, vamos falar aí que... Porra, tem a novidade do PicPay. Porém, eu não tenho aqui o link. Não lembro o link. Da parte da Zelda. É, então, olha que... Cala a boca, Suede. Fazia tempo que não tinha isso. Não, é que na real, o que acontece? É, as pessoas que ajudavam antes pelo PicPay do Locomotivo 26, agora você não pode doar mais pro Locomotivo 26. Exato, agora você assina planos do Locomotivo 26. Exatamente, então tipo assim, você pode assinar planos a partir de 5 reais até 100 reais. Olha que coisa linda. Dinheiro. Alguns planos dão algumas vantagens. Por exemplo? Não, por exemplo, tem um plano lá de cinquentinha. Plano de cinquentinha, você ganha uma canequinha no primeiro mês ali, ó. Canequinha! E aí, pô, mas eu só ganho no primeiro mês e continuo pagando 50? Não, se você quiser a caneca, você faz a assinatura de 50, no próximo mês você baixa pra 25. É, porque no do 25 você entra num grupo exclusivo só pra discussão de pautas e assuntos. Exatamente, eu vou pedir pro Pedro aumentar um pouquinho o meu microfone. Porque o seu aqui já tá estourando. É mesmo? Tá quase. Porque aqui tá bem baixo, bem baixo. Agora melhorou, agora tá legal. E o Suede deu um estalo aí lindo, hein? É, eu acabei de ver aqui. Acabei de ver aqui, mas tudo bem. Então, eu vou deixar pra falar do PicPay no gravado. E não vai ser o gravado que vocês vão ouvir semana que vem, porque o gravado que vocês vão ouvir semana que vem já está gravado faz umas duas semanas. Então, no próximo gravado, vocês vão ter mais informações sobre como assinar, o que vocês ganham e tudo mais. Mas, tipo, se você quiser fazer doação sem precisar se comprometer a uma assinatura e tal, procura eu ou o Pedro no PicPay que, né, pode doar direto pra gente. Exato, e se você tiver pressa em saber quais são as vantagens de assinar, questione a gente no grupo do Locomotiva. Exato, exato, exato. Vamos falar rapidinho aqui dos nossos parceiros. Afinal, né, hoje nós estamos com um tempo meio apertado. Vamos agradecer a existência de Estalagem Nerd e MesaCast. Ok. São grandes parceiros, ambos fazem conteúdos nerds, mas conteúdos não simplesmente nerds, mas sensacionalmente nerds. Maravilhosamente nerds. Maravilhosamente nerds. E, tipo, realmente bons. E o microfone do Suede tá um pouquinho baixo, eu gostaria de comentar. É porque ele passa de um jeito e fala do outro. Eu passei não, mais alto que eu ia falar. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Temos nosso grupo no WhatsApp. Grupo no WhatsApp, entra na postagem do cast e clique no endereço eletrônico pra você entrar. Exatamente, e além do grupo do WhatsApp, né, que você pode se comunicar conosco durante os dias, você também pode mandar mensagem no contato @locomotivo26.com.br. Hoje não teremos e-mail, porque a gente tem que agilizar um pouquinho mais as coisas aqui hoje. Pedro vai trabalhar no sábado que soltou esse podcast, vai trabalhar cedo. E agora são 11h10 da noite. Da noite, exatamente. Então, se você quiser mandar no e-mail, envie para contato@locomotivo26.com.br. No final, a gente faz todo mundo repetir, porque eu não quero revelar quem está aqui ainda. Apesar que o povo do grupo já sabe, mas tudo bem. Temos uma promoção rolando sobre um disco do Supla. Sim, você indica o Locomocast para algum amigo seu e manda um e-mail para a gente falando: ah, indiquei para tal, tal, tal. E esses amigos têm que mandar um e-mail falando: porra, eu escutei tal podcast, foi da hora. E esse seu e-mail tem que ter o assunto Eu Quero Algo Ilegal pra você I concorrer. Want something illegal. Pra você concorrer ao disco duplo do Supla, que é o disco ilegal, autografado. É, exato. E se você quiser seguir na brincadeira, conte algo ilegal que você gostaria. A gente vai ler aqui, né? Tipo, ah, tipo, tá, é, sei lá, João da Silva ganhou. João da Silva, né, mas a gente não fala quem, né? Não precisa falar quem ganhou, porque você vai falar o coisa legal que ele quer. A gente pois só é. Fala, ó, o vencedor disse que quer uma boneca humana. Sim. Aí foi o Suede. Exato. Nups. Ou disse, sei lá, que quer sexo com parentes. Não é ilegal. Não, não é legal, mas... Assim, a visão da sociedade pra isso é meio, né? Quase proibitiva. A visão religiosa do negócio e a visão moral, mas tudo bem. Exatamente. E também, também podemos ajudar animais. Sim, no petsamui.org você entra lá e doa a partir de R$30 que você vai estar concorrendo a uma viagem pra Tailândia por um mês. Exato. E bom, vamos deixar pra passar também detalhes disso... No áudio, no gravado, aliás. E, ou escuta alguns dos vários podcasts anteriores. Exatamente, exatamente. E tá acabando, se eu não me engano, já. Sim. Porque já passou, o quê? Uns 3 meses? Sim, sim. Acho que deve ter passado uns 2 essa altura. São 5 meses essa promoção. Então se você ainda não doou, corre lá. Mas se você tiver que dar preferência, hein? Ah, pô, mas eu queria assinar o Locomotiva. Assina o Locomotiva. Animaizinhos podem esperar. Ou faz os dois, se você não tiver aí, sei lá, o Locomotiva é a partir de R$5. É. Que você assinar pra gente tá bom, ou que você doar em quantia fixa tá ótimo pra caralho. E assim, ah, mas pô, sei lá o quê, eu não posso... Só voltando aqui no negócio do PicPay um segundo, eu não posso ajudar financeiramente, então se você não consegue ajudar financeiramente, ajude divulgando. É, entra no grupo, conversa com a gente, dá uma moral lá, que já é uma puta ajuda também. Apresente o Locomocast para um amigo. Como apresente. Diria o Didi Braguinho. Exatamente. E hoje, na roda, estamos aqui. Eu, Rafael Tanicho. Estamos aqui com Pedro Tanicho. Eu. Estamos aqui com o Suede. Hi. Estamos aqui com Outcast. Eu. E diretamente de São Paulo. Não. Suede, por favor, faça uma apresentação para ele. Ele, charmoso, lindo... De barba e careca. Tesudo. Ninguém mais, ninguém menos. A sensação das novinhas. A sensação lindo, bonito e gostoso. O menino meu, que dorme que de luz acesa. Ainda. É ele. Renatex. Renato Augusto está aqui com a gente. Eu. Exatamente. Renato veio passar uns dias aqui com a gente, né? E a gente abandonou ele por 2 dias. Sim, como todos os bons amigos. O Outcast é um grande responsável por esse abandono. Não, sim. Desculpa. O Alvin, eu acho que ele não entendeu direito. Mas... Olha, em defesa dele, deixaram o potinho com água e ração. Exatamente. Eu gostaria que comentasse um pouquinho do Renato. É aquele negócio, o pessoal passa o som de um jeito e fala do outro. É uma merda, vou ter que começar a trazer uma arma aqui. Botar no Bolsonaro pra comprar uma arma e ele quase estourou agora. Mas é aquele negócio, o Alvin eu acho que ele não entendeu direito. Mas tudo bem. O Suede acolheu por um dia. E hoje o Renato ficou descansando. Basicamente. Em nossa residência. Em nossa residência, tá vendo? O cara vem de São Paulo. Segunda vez que a gente vê o menino. Ele vem pra nos ver. E tipo, a gente fala, cara, a casa é sua. Porque é assim que a gente trata ouvinte. Fica aí, anda de cueca. Uhum. Exato. Então, aproveita que a gente não tá aí pra ver essa cena deplorável. Então se mais alguém quiser vir visitar a gente, primeiro faça amizade. Como foi com o Renato. Porque, né... É um bom pré-requisito. Ah, senhor desconhecido, fique aí em casa, sabe? Não. É, senhor que eu nunca vi na vida. Você pode procurar que tem bastante hotel por aqui. Exato, mas tipo assim, vamos ser amigos, vamos fazer amizades. Amiguinhos, sempre bom amiguinhos. Mas Renato Augusto veio para cá. Parabéns, Suede, faz barulho mesmo. A gente vai falar aí da nossa semana. E vamos falar também, né, da o menino da cidade grande veio andar de ônibus em Matão. Sim. Foi até engraçado. Essa parte foi muito engraçada, porque eu tô acostumado com a parte do ônibus de São Paulo, né? O pessoal é bem chato com questão tipo, de quantidade. E aqui, tipo, deu mal. Ia ser com uma quantidade menor de... Por conta da cidade de Matão ser bem menor que São Paulo. São Paulo tá com quantos habitantes hoje? Não faço ideia. Mas, bem tipo, mais do que eu gostaria. Chuta um número alto aí. da última vez que você soube? 3 mil. 3 milhão? Na verdade, eu não me importo com muita gente, então meio que... É que assim, a gente vai falar da cidade de São Paulo ou da megalópole de São Paulo? Não, da megalópole. Eu acho que tem que ser vai, São Paulo vai juntar ABC, né? São Paulo, Jundiaí, Campinas, uma caralhada de não, coisa. Não, Campinas acho que não junta. Sim, já faz parte. Mas, ó, vamos por aí, 3 mil. É, por aí, vai. 3 milhão. Matão tem 80 mil. Matão tem 80... Não, 90. Ah, por aí, por aí. Matão está crescendo. Um dia chegará num bairro de São Paulo. Oh. Com muita fé. E aí você foi dar um rolê de ônibus numa cidade de 80 mil habitantes. Sim, mas tem uma vantagem que São Paulo não, nunca vai ter. O pessoal, pelo menos, do ônibus consegue responder melhor uma pergunta. Tem ninguém coxando ninguém. Não tem esperma no ombro de ninguém no ônibus. Que, segundo alguns eleitores aí, é totalmente aceitável, né? Mas... Exatamente. Mas, assim, eu acho que tudo vai do fato do povo de Matão ser mais tranquilo, mais calmo, mais de boa. Porque até em São Paulo, tipo, geralmente a galera tá na correria do dia a dia. Porque, tipo, pra, sei lá, ir pro trabalho e voltar pra casa, o cara leva, sei lá, 3 horas e tá no terceiro busão do dia só pra ir. Então, tipo, daí você chega e pede uma informação pra um cara desse, provavelmente o cara vai te mandar pra merda, né? Depende do horário da manhã, ele mais quer fazer é achar um lugar pra sentar e dormir, porque ele tá no tempo de viagem dele. Então, exatamente. E aí, como foi sua aventura pela cidade? Cara, foi muito tranquilo nesse sentido, porque o ponto foi bem definido. Como era na praça central da cidade, por mais eu aproveitar realmente o caminho olhando e vendo passar em volta, que dá muita volta. É, aqui em Matão tem um detalhe que todos os ônibus terminam na praça central. Sim. É meio que a rodoviariazinha. Então, tipo, onde quer que você esteja, se você quiser parar no centro de Matão, pegue qualquer ônibus. Pega qualquer um e espera só. Exatamente. E espera. Só que eu não sei se você reparou que aqui em Matão, com 3 ou 4 avenidas, você chega em qualquer lugar da cidade. Eu percebi depois no mapa que o tempo que eu esperei o ônibus tivesse ido a pé, eu teria chegado bem mais cedo. É, porque você percebe que Matão é um quadrado. As principais avenidas formam um quadrado em volta da cidade. Exatamente. Exatamente. E tipo, eu acho engraçado quando as pessoas se perdem aqui. É, porque é igual eu falei pro Renato. Ah, se você perdeu, ou segue reto pra algum lado ou pergunta pra alguém. É. Pergunta pra um mendigo. Aqui tem... Matão é uma cidade peculiar. É muito... A gente tinha, sim, que gravar um podcast sobre Matão qualquer hora. Matão tem um canil de mendigos. Pior que tem mesmo. Abandonaram um posto, fecharam, construíram uma grade em volta, bem alta, e colocaram os mendigos lá dentro. Inclusive, teve um caso aí que a gente não pode falar, né? Não, eu vou falar no seu nome da menina. É, porque ela é meio que menor, não é? Ah, esses detalhes eu não sei, então eu vou omitir esses detalhes. Sabe o nosso amigo Pedrão, que participou do podcast Tatuagem? Ele contou uma história pra gente sobre um mendigo daquele posto. O que houve? Um mendigo que faz malabares no sinal ali. Uma menina que gosta de uns tóxicos entorpecentes e tal, achou esse mendigo bonitinho e falou: olha, acho que vou limpar o pepi dele. Quicarei em sua jiboia, né? Quicarei em sua jiboia. A gente tem que usar uns termos mais de boa, né? Porque é ao vivo. É ao vivo, não tem censura. E ela foi. Só que depois ela foi morar com o mendigo. Nossa. Ela abandonou a vida e foi morar com o mendigo. Nossa. Ela estudava e tal. Ah, ela era universitária. Ah, é. Ela estudava e tal e foi morar com o mendigo. Um dia o mendigo ficou de saco cheio e expulsou ela do posto. Que bonito isso. Você, ela é uma mendiga sem lar, que nem os mendigos não querem ela por perto lá. Mas assim, cara, é um posto de gasolina que colocaram uma cerca de arame em volta. E, tipo, não é de dos mendigos ali, tá ligado? E os mendigos expulsaram a mina, cara. É aquele ali embaixo, não? É. É ali perto do bombeiro ali? Tô ligado. Nossa senhora. Você descobriu que, na verdade, o posto tem uma lista de pessoa não grata agora. É, exatamente, o cara tem a lista VIP do posto, tá ligado? É, baladinha VIP, cara. Não, porque posto é mansão de mendigo, né, velho? Convenhamos. E o melhor ainda, não é só balada VIP, é um pós-balada VIP. É um pós-balada VIP, você... Indo pra balada, você não vai entrar. Tá muito arrumado. Sim, justo. Cara, mas é engraçado, é peculiar isso daí. É bizarro, um dia, né? Um dia a gente vai fazer um podcast só sobre as peculiaridades de Matão. Pelo menos um ao vivo, né? Que daí é curtinho. Mas cheio, tem. Boa. Tem bastante coisa. E o resto da cidade? Eu tive a honra de ter duas aulas com o Suede. Deixa eu te perguntar um negócio. Antes de falar da parte boa do Suede, vamos falar da parte ruim. Porque, né, é sempre o que sobressai. O que eu fiz, hein? Você saiu de casa por volta da uma hora, né? Mais ou menos. É, sim. Você me mandou mensagem falando que tava com o Suede umas 3h40. Foi quando ele conseguiu o Wi-Fi. Ah, tá, mas você tinha chegado antes lá. Já, cheguei exatamente 2h05. Ah, então tudo bem. Que é o tempo do ônibus, né? Eu falei, caralho, mano, o cara demorou tipo 2h30 pra chegar em algum lugar em Matão. É, se você não tiver pernas e for a pé, capaz de ser assim. Tá, né? É. Cara, eu lembrei de um mendigo. Lá por vem. Quê? Por que eu sempre lembro do mendigo? Não, hoje mas é esse mendigo sobre você mendigo. Conhece. Esse mendigo você conhece. Qual? Um que fica lá em Araraquara, de cadeira de roda, e fica... A gominha! A gominha! Ah, porra! Lá do lado do Burger King. Exatamente, cara. E tipo, a voz dele é isso. A gominha! A gominha! Compra a gominha aí! Só aprendeu a falar isso. E eu acho que é a única palavra que ele deve saber, né? Gominha. Não, era bacana quando lá em Araraquara tinha um mendigo que fazia seus próprios instrumentos musicais pra tocar no semáforo. Ainda tem, ele é cego, né? Não sei. É. Tem. Ele é um mendigo cego, que ele fica realmente lá. Eu já vi ele tocando sanfona, feito, é né, um acordeão feito com palito de sorvete. Eu já vi ele tocando, se eu não me engano, foi clarinete. Eu não sei como que era feito aquele caraca. Artista, cara. Eu já vi ele tocando violino. Feito por ele. Porra. Então, tipo, os mendigos por aqui... A gente podia fazer um tour de mendigo, né? Eu acho. Tudo que é ouvinte que vier ver a gente leva pra conhecer mendigo. Sim, podia conhecer a mendiga que você tá querendo dar a casa, comida e roupa lavada. Eu acho que eu contei a história já no podcast. Não. Acho que sim. Pra refrescar a memória do Suede, eu fui no Bradesco. Tá, tô ligado. E daí eu dei moeda, Ela pediu cobertor. Tipo, ela já tava acostumada a receber moeda de mim, na verdade. Daí ela virou pra mim e perguntou: não tem um cobertor aí no seu carro? Eu tava com você esse dia. Caralho, mano, tipo assim. Quem que anda com cobertor no carro, velho? Eu andava. Por quê? Quando eu ia viajar. Ah, não, eu pensei que era. Mas também, né? Não, então. Aí eu não fui mais lá. Porque começou com moedas. Depois foi pra roupa de cama, tá ligado? Não é só um cobertor, é roupa de cama, tá ligado? Depois ela ia pedir um filho. Aí ela ia perguntar se tinha um quarto em casa sobrando. E tem! E aí eu vou, tipo, eu fico com muita dó de mendigo, tá ligado? Eu vou falar o quê? Tem, sobe. Ei, cara... E, não sei, eu tenho um sério problema com mendigo, porque eu acho difícil falar não pra mendigo. É complicado. Aí chega um mendigo com um papel pra você: ô, escreve seu nome aqui, passa seu cu no meu nome. É tipo isso, mano. Mas, ô Renato, você não presenciou nada peculiar? O que, que você achou do que você viu da cidade? Eu acho que, pelo que eu vi, tudo muito tranquilo nesse primeiro tempo. Você não trombou com o Pei, nem com esse povo assim, não. Pô, tu Donizete. Nossa, cara. Não, trombado. Próxima vez que você vier, a gente vai caçar o Donizete. Donizete é o melhor mendigo, assim, do universo. Pra caçar, eu já imagino eu estar com uma espingarda. Não, cara, um chapéu porque, assim, o esquema é chegar perto dele e gritar Pei. Porque ele ativa um modo fúria que ele fica chutando o ar, dando um soco. Ou ele dá voadora no ar, velho. Louco, velho. Caramba, nem eu consigo isso. É sério, ele tá andando pela rua, de repente ele... Pá! E dá uma voadora. Pei! Tem uns vídeos, eu vou... O povo que tá no grupo, me peçam esse vídeo. Eu vou procurar, eu acho que tem no grupo da Artwork. E vou mandar esse vídeo pro povo. É algo... Disseram que tem lá na página Matão Mil Grau, lá um monte de vídeo Matão Mil Grau, gente. Acessem a página Matão Mil Grau no Facebook. Antes que o pessoal comece a reclamar, o Donizete é muito bem tratado por todo mundo que mora em Matão, todo viu? Mundo gosta exatamente. Dele. Ninguém treta com ele, cuida bem. Você falou que ele toma café num lugar que de vez em quando você vai. Tem uma lanchonete lá que direto quando eu ia de manhã, quando eu tava afastado, ele tava lá tomando café de boa. É dado, né? Porque... Eu acho que sim. Donizete, cincão. Bem, tá ligado? Sei lá, mano. Sei lá. E aí, Renato Augusto tem coisas peculiares. Renato Augusto dorme de luz acesa. E a gente descobriu isso por causa do que o velho veio falando pra você. Eu acordei pra trabalhar hoje às 5h30 da manhã. Chega o meu pai. Vem cá, aquele amigo de vocês tá dormindo aqui ainda? Falei, tá, por quê? Então ele dormiu de luz acesa, que eu tô vendo aqui da janela do meu quarto a luz acesa de lá. O legal é que a gente avisa, né? Avisa? É, a gente avisa. Ah, bem. O pai de... Ah, tá, entendi. É tipo, o nosso pai não sabia que o Renato ia vir pra cá, ele só ficou sabendo quando viu o Renato. Quando viu a luz acesa. Quando viu o Renato e só vai saber quando vai embora, tipo, domingo, tá ligado? Ou seja, três dias? Quatro dias. Quatro noites. É, velho. E o engraçado é porque, normalmente, eu acabo dormindo de luz acesa porque eu apago de tal maneira que eu tive que aprender a não... mexer no celular antes de dormir com o celular em cima da minha cara, só inevitavelmente ele vai cair na minha cara. É, a gente descobriu que o Renato tem narcolepsia. O celular acontece comigo pelo menos uma vez por semana. Renato não dirige por causa disso. Pensou? Tô dirigindo lá de boa, de repente não existe o mundo mais. Que delícia. O cara tá sonhando, tô atropelando pessoas, acordar e chegar de boa em casa com um carro ensanguentado. O carro, tipo, o carro que era pra ser, sei lá, azul tá vermelho, né? Ele não chegou a levantar, não, lá? Aconteceu um Carmageddon fudido, tá ligado? Carmageddon. Cara, falando em carro, hoje aconteceu um negócio peculiar. Caralho! Carmageddon! Que? Você vai deixar eu falar ou vai ficar não, aí é só refletindo é o que você Armagedon... te falou? De carro. É! Eu nunca tinha me ligado nesse nome. Ah, vai tomar no cu. Vou falar aqui o que eu tenho que falar. É o jogo de Play 1. Sim, é isso aí mesmo. É o Carmageddon, pô. Eu trabalho num distrito de Matão. Lá só tem uma ponte de entrada pela rodovia e essa bosta caiu há, tipo, uns 3 anos atrás. A prefeitura falou, não, vamos arrumar. E fizeram uma ponte de madeira. Moral da história, essa bosta caiu também. E a prefeitura não quer arrumar. Aí o que acontece? A gente tem que entrar por estrada de terra. Tem duas entradas. Uma que o pessoal fala pra caminhão passar e a outra que é pros transeuntes, pros funcionários e tudo mais. Resolveram dois caminhões passar por lá, por essa parte que não deveria. Conclusão. Um caminhão de cana tombou em cima do caminhão da empresa e destruiu o caminhão da empresa e ficou trancado lá a entrada e dificultou a vida de todo mundo. E aí o carinha lá que você falou na hora... Que o caminhão ia passar. Hã? O caminhão que tombou, o caminhão que foi amassado vai passar aí, gente. Ah, é. Eu olhei pela minha sala, pela janela e vi o caminhão passando. O pessoal falando, não aconteceu nada com o cara, não deu um arranhão, o caminhão deu uma amassada. Aquilo é uma amassada, velho. Porque o caminhão tombou em cima do outro e destruiu a cabine do caminhão. Do que ficou por baixo. É, tipo, coloca um rato dentro de uma latinha e amassa, sabe? É, e o cara saiu sem um risco. Caraca. Aí estamos nessa situação que a única entrada decente para a cidade, a prefeitura não quer arrumar. É, ó, nem pro Barba ou Borsa arrumar isso daí, né? Pois é. E agora a empresa tá tendo que recorrer ao Estado, ao governo, para ver se, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. E as eleições, gente? Não vamos entrar nisso. Não, né? Vamos comentar só os candidatos aí. Não preciso nem falar se a gente concorda ou não concorda, mas tem muito meme bom, cara. Não, minha vontade é de votar no cara do monte lá o só pra ver o que rola. O Cabo Daciolo é o cara mais sensacional do universo. Tipo, estou aqui no monte orando, pedindo a Deus pra acabar com os Illuminates. Os maçons que querem me matar e sei lá o quê. E tipo, o cara realmente acredita que ele vai conseguir acabar com os maçons e com os Illuminati, tá ligado? Pra você ter uma ideia, eu vendi uma caneca da Ursal essa semana. Que coisa linda. Melhor meme de direção é o Ursal, porque... tem os lados positivos pra caramba. Pra quem gosta de futebol, a gente vai ficar com a melhor seleção desse mundo inteiro. É, sim. É, Messi, Neymar, é, e o Suárez, eu pronuncio o nome dele certo. Ia ficar imbatível. Maria, Agüero, nossa, ia ser foda, velho. Aí. Eu só vantagem. Vejo vantagens. Vamos, porra. Não ia custar caro viajar pra outro país. Outro país, porque não ia ser o mesmo. Não ia ser outro país, é um só. Exato. Mas tipo, vou pra antiga Argentina. Que agora é só o Ursal, né? Exato, ia ser da hora, pô. Mas um dos memes que eu mais gostei foi aquele do Borsa com a Marina. E tem a letra do Don't Stop Believing. Fala, just a city boy, born and raised in South Detroit. Tipo, é muito bom, cara. É tô muito olhando bom. No olhinho do outro no microfone, cara. Mas, eu pô, acho que rola, shippou, hein? Shippou. O pior é que a Marina tá bem, é que ninguém mais leva ela a sério, né? É, tá claro, porra. Ela tá, cara, ela tá. E tipo, você sempre olha ela e você fala, que dó. É, eu olho pra ela e eu penso assim, que eu, em algum momento eu vou encontrar ela numa corrente submarina perguntando, como que é seu filho, mano? Só. Caraca, agora que eu entendi. Não, mas... mas, tipo, ela tá indo bem, é que ninguém vai levar ela a sério, tá ligado? É tipo porque... Enéas. É, não. Pessoal, na época eu votava no Enéas só pelo meu nome Enéas, ninguém levava ele a sério, sim. Pô. Mas, tipo, a Marina, eu acho que um dia ela ganha por dó. Quando todo mundo morrer, passar umas 5 gerações, que ela vai estar lá ainda. Ou tá tudo no mesmo avião. Exato, que ela vai estar lá, sei lá, com seus 900 anos. Que já tá com uns 300 e pouco aquilo lá, né? A gente vai eleger ela. Não, a Marina vai ser presidenta da Ursal. Puta, aí ó, perfeito. Então, não dá porque já colocaram Mojica já, ela pode ser a vice. É, fechou. Ela vai sobreviver a tudo e a todos. A Marina sobrevive. Isso, ela é tipo um tardígrado gigante. A Marina não é aquele bicho que, tipo, se ficar sem comer, entra em hibernação e fica, tipo, sei lá, 200 anos viva ainda, dormindo. Qual deles? Tipo a tartaruga mesmo. Tipo a tartaruga. Tipo é, a meio tartaruga. É meio a comparação que eu fiz há 2 minutos atrás. É. É. Ai, ai, ai. Eu tô zoado. Eu tava em coma, poxa. É, eu tava em coma. É, daqui a pouco você também vai estar numa corrente submarina. Só. De braços dados com a Marina. Pode crer, mano. Ai, ai, eu conheço gente com vaporizador de erva. Não vou falar nomes. Vaporizador de ervas? Vaporizador, não, de erva. Ah, de erva. É, não de ervas. Tanto que o bagulho é do Snoop Dogg. Caralho. Mas eu só tô jogando isso pra cutucar mesmo, a gente não precisa falar sobre isso. Então vamos ver se a pessoa escuta, né? Não ouve. De vacina. Oel! Oel! Ok. Ok, então. Caraca. Semana foi meu aniversário, cara. Sim, quinta-feira. O Renato veio só pra isso. É. Ah, o Renato veio trazendo um gato. Conta a história do gato. Sim. Deixa ele contar ainda. Resumindo, eu estava com 10 gatos em casa e consegui adotar um. Que eu trouxe aqui pra Matão, uma amiga comum aqui do pessoal. Ela escuta, pode falar. Oi, Jé. Oi. Oi. Olá. Oi, eu sou o Goku. Só. Gatinho tudo branco, o Aladdin, o nome dele. E tá em fase de adaptação na casa dela. Já abraçou os ursinhos, já tá sentindo em casa. Não, mas não queriam deixar você trazer. Ah, sim, claro. Fui vindo no ônibus pra cá, né? Claro que no site deles não tinha nada claro sobre isso, então fui tranquilo. Uhum. Quando eu chego na rodoviária, me falam que preciso pagar mais uma passagem inteira pro gato. Ô, louco! Caralho. Pra porra de um bicho que vai no seu colo, né? Exato. Não, eu não contei isso pra vocês. Por Facebook, me falaram que a justificativa disso é porque caso aconteça algum acidente ou freada brusca, o gato pode ser projetado. Primeira coisa que eu pensei, eu também! Não, mas é o seguinte, Quando você pega a passagem, você tem aquele bilhetinho de seguro. Caso você morra, não sei o quê. Se o gato morrer, eles vão pagar o do gato também? Tem que pagar, porque eles comprou a passagem pra ele. Pois é, caralho. Nossa, pegar um bicho moribundo da vida, assim, tipo, sei lá, eu tenho essa... Sei lá, um esquilo de estimação, ele tá comigo faz 25 anos. Vou colocar no ônibus, assim, e qualquer chacoalhado o bicho morre, eu pego o seguro do bicho. Sim. Quanto que é? 25 pau, né? É. Aí, que puto esquema. Aí, e eles queriam despachar ainda junto com as malas, né, o gato? Não, o pior não é isso. O pior é que quando chegou nessa parte, na mala, na verdade, nem poderiam. O que aconteceu, na verdade, foi que se eu tivesse escondido ele debaixo da minha perna, que o cara achou que era só a caixinha de transporte, não teria dado problema. Eita. Que ele nem teria visto. Não, mas daí se vê no meio do caminho, assim. Aí tem outra questão também. Se teve que pagar outra passagem, não vai enfiar na mala nem fodendo. Vou deixar na outra poltrona do meu lado. Exato. Ninguém vai sentar nessa merda. Passei o cinto, na hora que foi subir com as mochilas, as malas, falou, não, tem que colocar lá embaixo. Eu só virei e falei, não, paguei duas passagens, vou colocar em cima mesmo. Não, em cima nada, na poltrona. É, não, o gato ficou na poltrona. As minhas malas que ficaram em cima, ocupando o espaço das duas cadeiras. Tá certo. Justo. Justíssimo. Caralho, mano, não pode trazer um gato, velho. Eu já trouxe um cachorro no ônibus do serviço pra cá. Ah, não, mas aí é... Aí a gente tá falando de várzea, né? Porque é turvo matão, né? É lindo, pô. Não é São Paulo. E a gente entende se fosse um animal de médio ou grande porte que realmente pouco espaço. É, mano, você não tá trazendo uma capivara, tá ligado? É um filhote que não tem nem 30 centímetros. Então, cara. Não, se fosse um filhote de cavalo, um filhote de hipopótamo, um rinoceronte, algum bicho desse que a gente acha em sítio, aí beleza, né? Mas é um gato, caralho. Ô, companhia de ônibus aí, que não vamos citar o nome. Porra, ajuda aí. Arranja uma passagem pro Renato voltar aqui outro dia, né? Tem que ser o mínimo, né, pô? É, caralho. Tá fazendo uma caridade, tá doando um animalzinho, cara. Que não vai ficar na rua. Eu já sei por quê, porque no dia anterior do Renato vir, morreu dois num ônibus desse aí. Num acidente que teve aqui perto de Matão. É mesmo? Sério. Peraí. O acidente com a empresa do Jesus? É, isso aí mesmo. E... cara, tinha animal ali? Não. Morreu dois gente. Ah, dois gente. Que não deixa de ser animal, né? Porque é, como é diria, da região. Como diria Steve Vai, né? Exatamente. É, mas não deixa de ser animal porque da região aqui não somos tão civilizados assim. Você anda, eu sou civilizado e ando na calçada. É, você é que anda pendurando nas árvores, mas vamos lá. Matonense não dá seta, velho. Então, hoje eu troquei meu treino, quase morri. Não fiz inteiro. Eu vi. Eu vou começar a academia. Sim. Projeto Maromba 2072. E você, ouvinte, você gostaria de ouvir um podcast com, sei lá, um médico esportivo? Seria interessante, o cara manja, hein? Então, onde conseguiríamos? Contatinhos. É, cara. Ah. O cara lá, né, o instrutor da academia, é amigo meu de muito tempo. Ah, então bora. E não é qualquer instrutor desses vagabundos que você acha em academia de bairro sem vergonha, que cobra R$30 pra você ir todo dia. É, o instrutor, não... se eu entra na sala dele na academia, a parede inteira é certificado. Se tirar um certificado de lá, a parede cai. E te falar que não é certificadinho, não. Não, é um bagulho fudido, eu vi. É, velho, o Nesp, umas paradas fortes, tá ligado? Aí sim. Então... é interessante, sim. Então, o que vocês acham, ouvintes? Assim que eu e o Pedro, a gente tiver mais um tempinho aí na academia, até pra ele falar da nossa evolução também como pessoas. É, ele vai ver se eu sou uma boa pessoa, se eu comecei a acreditar em Deus. Ou a gente pode também fazer o suede, instalar o Tinder no celular dele e ficar buscando um homem que seja instrutor. Também, também. Por quê? Mas o que a gente pode fazer é fazer o seguinte, enquanto eu e o Pedro vamos na academia, o suede se enche de comida. Sim. Pra ver quem evolui mais rápido, a gordura dele ou a nossa perda. É, exato. Eu também quero começar o Projeto Maromba em breve. Não, não vai. Agora foi definido... Ah, nem. Que você vai viver de bacon. Sim. Queijo, melhor. Bacon e queijo. Pode ser. Queijo, tipo, melecado no bacon. Com certeza. No bacon. Não, bacon melecado no queijo. Dependendo do bacon, serve o contrário também. Exato. Mas assim, aquele bagulho, né, grotesco. Isso me lembra do festival de bacon que teve no Jaraguá. Aquilo foi doido. Ai, caralho. Bons tempos. Tinha bacon, tipo umas fatias grossonas de bacon, grande assim. Empanado. Ou seja, é gordura jogada na gordura. Gordura frita na gordura. Exato, cara. É que magia, velho. Qual? Que eles ficam vendendo gordura, falando que é sabor. Tipo, ah, um bolo sim. De sabor. Não, tá certo eles. Ó. Até esse instrutor da academia, ele falou, o que que dá sabor? Além de sal, açúcar e gordura. É gordura. E tudo que é de bom. É gordura. Gordura dá sabor, ou seja, eu sou muito gostoso, cara. Não, não é não. Não, sou. Não. Saboroso. Não. Saúde. E o Suede? Eu. Tá quieto. Tô vendo aqui quieto. Sua faixa de áudio. Tá meio vazia. Tem pouco, só tem uns pipocos de uns sons bizarros que você faz, mas não, você não tá falando. Caraca, minha... Não vamos tem deixar muita igual novidade, o podcast que né? Não vamos soltar. Né? Porque assim, né, você precisa falar. Deixa eu ver, novidades Renatex, agora aqui em Matão a gente quase se perdeu porque eu tinha aula às 2 e o busão dele não chegava. Eu mandei uma informação pra ele por SMS, ele conseguiu achar rapidão. Super tranquilo. Super sussa. Muito próximo da praça central, muito próximo. E depois o Suede ainda fez, eu consegui fazer jogar LOL aqui em Matão. Sim. Na MicroPro. Ah. Na Crush Games? Ainda tem uma aquilo. Lan House lá no centro. Ah, tá. Eu pensei que era uma brincadeira com... Deixa pra lá. Ok. Ok, eu não entendi. O que que tem? O que que é Crush? Crush é o affair, é o... né? Negócio ali, os dois, né? Então, e o que a gente conversou essa semana? O que a gente conversou essa semana é que eu tô meio comprometido, né? Ui! Alguém está poteando o Pepe. Suede tá namorando. Suede tá quicando. Suede tá quicando. Então, o nome dele é Alberto. Não, mentira. Roberval, né? O nome dele é Maurício, né? Você fez uma tatuagem dele no pulso. Cara, não, falando logo, em coisa bizarra, eu comecei a ler um livro agora que é. Porra, que livraço é do bom, caralho. É bom. The Witcher. Ah, não, esse não sei. Tô falando do outro lá. Porra, é uma série de 8 livros. Eu tô na metade do primeiro capítulo do primeiro livro e eu já tô apaixonado nessa porra. Eu vou ler os 8. Eu pensei que ui. Você ia falar do Werther. Não, o Werther é bom pra caralho também. Só que eu tô alternando entre os dois. Eu leio 2 cartas do Werther e depois eu leio meio capítulo do Witcher. Justo. Vai ter gente que não sabe, claro, né, da parada do efeito Werther e tal, né? Efeito Werther, basicamente, é o que aconteceu com o 13 Reasons Why. É quando você lança uma obra de ficção que tem uma parte de suicídio e começa a incitar suicídios na vida real. Isso aconteceu por causa de um clássico da literatura alemã chamado Sofrimentos do Jovem Werther, que é do século 17 ou 18, não lembro, acho que é 18, que depois que esse livro foi lançado, ocorreu uma onda de suicídios na Europa, inclusive um dos bispos estava falando que esse é um livro do diabo que traz o suicídio aos jovens. Traz o suicídio aos jovens? Tipo isso. O suicídio já está aos jovens, só precisa realizar. Só precisa realçar na mente. Então, eu tava até falando que tipo, tem uma série chamada BoJack Horseman. Sim. E é muito boa, e daí eu lembrei por que eu parei de assistir. Por quê? Porque, tipo, o lado da depressão, né? O lado depressivo da série é muito forte. Sim, existencial, né? E eu tava começando a ficar muito na bad. Tanto que eu olhei e eu falei, caralho, por que eu deixei 3 episódios e meio sem assistir, tá ligado? Só faltava isso. E daí, voltando a assistir, que eu terminei hoje... No dia... No sábado, antes do sábado que vocês vão ouvir. Mentira, é na sexta antes do sábado que vocês vão ouvir. Eu entendi. Eu entendi. Você porque volta que numa a vida bad, não vale a cara. Pena. Tipo, a Princess Caroline... Caroline perdendo o bebê de novo. E o BoJack descobrindo que a menina não é filha dele, tá ligado? E nossa, cara... E, aliás, pesado. A filha dele tendo uma overdose porque a mãe dele coloca drogas no café. É doido, hein? É, mano. Então, pra família brasileira. Eu entendi. Mas é bom. É bom pra caralho. Outra série. Bom, Desencanto, Pedro, tá assistindo? Tô vendo, eu tô no terceiro episódio, é muito legal. E o pessoal fala, ah, é Simpsons no Era Medieval. É bem melhor que os Simpsons, porque as piadas são bem mais bem feitas, pelo menos na minha opinião. Sim, sim, e quando você assiste o dublado, o tanto de referência de meme que tem, a localização, né? É, então, eu tô vendo legendado. Que eu, na verdade, eu esqueço que o padrão do meu Netflix tá legendado. Aí eu comecei a assistir e nem pá, pra mim tô acostumado. O padrão do meu Netflix pra animação tá dublado e pra filme tá legendado. Ah, nem porque sei ele vai onde se adaptando, mexe nisso. Ele vai se adaptando conforme você vai assistindo. Mas, puta, tem muito meme foda, tá pegando fogo, bicho, tá... vai ter bunda lelê, umas paradas assim, sabe? É bom, cara, é bom. É assim, tá na lista. A dublagem é muito boa. Tá cada vez melhor. A dublagem brasileira consegue fazer uma localização tão perfeita. Sim, sim. E assim, óbvio que lembra Simpsons, né, em muitos aspectos. Principalmente porque, porra, é o pai dos Simpsons que fez, né, a série. Escutem o nosso episódio de Matt Groening. Vocês vão entender mais sobre o cara. É bom pra caralho. Exatamente. Mas assim... É o que o Pedro falou, a pegada de piada e tudo mais é totalmente diferente, sabe? Porra, as piadas totalmente adultas e sutis ao mesmo tempo. Sim. É muito da hora. Exato, e tipo, coloca o feminismo em evidência de uma maneira divertidaça, assim, pra caralho, né? Porque a mina que quer ser independente, ela não quer, tipo, casar porque o pai dela quer aquela casa e por aliança de reinos e tudo mais. E ela é alcoólatra e usa droga pra caralho, sabe? É muito engraçado. Outra série, Final Space. Caralho, Final Space. Eu tenho que ver isso aí. Final Space é uma série que eu quero assistir de novo. Legendado agora, porque eu assisti inteira dublada. E a dublagem também tá fantástica, tá sensacional essa série dublada. Mas eu quero ver legendado também. Porque em português, são os dubladores do Rick and Morty. Sim. Então, tipo... E falaram que a dublagem de Rick and Morty tava legal, né, também. Eu não peguei. Então, acredito que... Né? É bom. É bacana. Eu, essa semana, voltei a jogar Monster Hunter World. E o Renato chegou numa boa hora, porque ele já viu tomando muitos cacetes nesse jogo desde que eu voltei. Vai tomar no cu. Jogo não. Difícil da porra. Mas é interessante. Eu que não conhecia muito Monster Hunter, é muito legal você ver o Pedro que já conhecia jogando... Porque, meu, eu falei pro Pedro, o design de monstro do jogo é fenomenal. É, não, assim, não é preguiçoso. O design de monstros, a ambientação é lindo, cara, é lindo. E a jogabilidade, você tem 14 armas diferentes, cada uma joga num jogo de um jeito diferente, cada uma tem seu efeito diferente no monstro. É fantástico, eu adoro essa porra. Obrigado, PT, que me apresentou o Monster Hunter. É, eu lembro quando eu ganhei o Monster Hunter do amigo meu, você pegou isso do 3DS. Sim. Você pegou e não me devolveu por um bom tempo. Eu falei pra você comprar o do Play 4 pra nós jogar, né? Ah, mas... Eu raramente jogo videogame, então é foda. Eu quero comprar o Spider-Man, que tá lindaço, lindaço. Eu tô na dúvida, porque agora no final do mês sai o Spider-Man, só que no começo do mês que... do outro mês, em outubro, sai Red Dead Redemption 2. Puta. Parcela tudo. Parcelo, já tô com 800 pau de academia parcelado. Parcela mesmo, mais. Foda-se. Parcela é bom. Agora que eu adiantei pra cacete meu Nubank, eu vou ter que parcelar mais coisa. Eu pensei, não, vou ficar sossegado, vou juntar a grana. Não, não. Foda-se, não se vai junta tudo em jogo. Dinheiro. Dinheiro se gasta. Dinheiro juntado não faz nada. Não é? Tá. É tipo, se você deixar o dinheiro parado, ele vai estar parado. É igual a arma. Armas não matam pessoas. Pessoas matam pessoas. Então mate pessoas. O dinheiro isso. Sozinho não faz nada. Agora o dinheiro na mão é vendaval. Eu sabia que vinha isso. Não, é sério, porra. Eu ia fazer uma rima assim, com o dinheiro na mão é vendaval, mas esse aqui não tem não edição. Tem censura, não pode ficar falando de pau e coisa assim. É, não pode ficar falando de cu e pau o tempo todo. Cu, pau. Palco. Palco. Suede. Nossa, palco. Palco. Palco. Eu voltei a escutar Exótica esses dias. Eu lembrei da mesma Exótica. Música. Pra caralho. No palco. No palco. É o que tá tocando agora. Me vê quem não quer. E eu percebi... me comprometendo de colocar música e... Esquece. Você tá fudido, ao vai ter que fazer é isso. Um negócio que eu sabe? Ah, mas tudo bem, vai. E o Exótica lembra muito a nossa adolescência, porque eles tocavam aqui direto, a gente pegou amizade com os caras. Eu acho que muita gente que tá ouvindo nem sabe o que é Exótica. Procurem no Spotify, Exótica com 2x. Eu sugiro muito a música Eu Quero Deixar Você Fugir de Mim, que tem um amigo meu que terminou com a namorada só botando pra ela ouvir essa música. Exato, ele chegou e falou, então, preciso te falar um negócio. E colocou a música, tá ligado? É muito foda. Só peguem as músicas que o Daniel e as Beck cantam, que são fantásticas. Sim. Joga no lixo as que o Reverendo canta, porque são assim, uma merda. Deixa eu escutar as do Reverendo também e tira as próprias conclusões, sabe? Nossa, é muito lixo, cara. É que assim, o do Daniel é muito mais técnico, né? Muito mais melhor letra. De bom. É igual eu tava falando pra você no carro, as músicas do Reverendo, o refrão é sempre igual. Eu tenho porcos no meu quintal. E todos eles cheiram tão mal. Olha que poesia. As músicas do Reverendo é Kiss. Ele quis. É um lixo. Ele quis só, né? Ele quis. Agora você pega as do Daniel. Porra. Agora. Marina. Agora é foda. Marina é da hora. Você pode trocar por qualquer nome e fica da hora. Marina música. É Ana Júlia do hard rock. Sim. Nacional, né? Aí você pega as músicas Agora, que é com ele. Eu Quero Deixar Você Fugir de Eu Mim. Eu Mesmo. O Gato Preto. Sim. Jogo de Zé. Muito foda. Vida. Porra, vida é mesmo. Vida. Esqueci dessa música, cara. Tem que ouvir. Vida é bacana. Nós dois também. Porra, é muito tudo, bom. Tudo é deles bom. É bom. Eu lembro que eu cantei uma vez com eles num dia que eu tava com conjuntivite. Olha que bosta. Tem um vídeo choveu. Dessa porra. Tanto que eu tô meio... Não, não foi nesse dia. Aquele dia também, foi no, né? Foi no Panteão. Que eu cantei Forevers. Se eu fui, eu não vou lembrar. Forevers do Kiss. Forevers. Só Forevers. Aliás, olha, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Vou colocar aqui. Vou colocar pra vocês ouvir também, ouvintes, aqui, ó. O Together me mandou uma mensagem ontem, hoje, não sei. Cadê? Aqui. Ontem. Ele tava escutando a gente na Tailândia. Ou seja, estamos sendo ouvidos no mundo inteiro. Exato. Ou seja, no Brasil e na Tailândia. Aí, não, mas no levantamento a gente já pegou até gente do Japão ouvindo a gente. É, isso pô. É verdade. Aí eu mandei, é né? Uma versão em português pra ele aqui. Pera aí. Então, não, isso aqui não. Cadê? Aqui. É. Eu vou dando um rolê nesse trem legalzão. Eu vou dando um rolê nesse trem malucão. Tá. E o Together, ele tem muito problema, né? Ele vai falando. Ah, o Together tem problema. Escutem a entrevista com o Together que a gente já fez. Muito sim, bom. É muito boa, muito boa, muito boa. Mas ele falou pra mim que ele tava conversando com um cara lá e da Tailândia, e o cara tava falando inglês e tal. E perguntou, esse cara perguntou pro Together se ele conhecia Angra. Olha. E aí, o Together lembrou que nós somos amigos do Duduzinho. É mesmo, o Eduardo Falasque. E o Tchuger, né, falou pro cara, não, eu sou amigo. Ai, caralho, mas é muito bom, cara. Tanto que ele me mandou uma mensagem falando, ô, você é amigo do Duduzinho, cara. Que bosta, velho. Tchuger é um dos caras mais problemáticos que eu conheço. Sim, sim. Não dá pra ficar com ele sem dar risada. Sim. Você ficou com ele? Caramba. Fiquei tá. Junto com e vocês. E quando ele acaba com o seu isqueiro? Ele é um filho da mãe. Ele teve quase. Uma vez. Quase. Teve uma vez que eu usava drogas ainda. Ele pegou meu isqueiro, acendeu e ficou cantando parabéns pra você. Até acabar o isqueiro. Né? Até acabar, zerar. Basicamente assim. É, não, ele acendeu. Acendeu. É, e ficou cantando. Caramba. Você não chegou a conhecer ele, né? Pessoalmente não. É, não, agora vai ser mais difícil. Né? É, tá um pouco tenso. Vou fazer uma ligação por Skype pra ele aí agora. Podia, agora é meio-dia por lá, né? Então, mas ele tá trabalhando agora em Bangkok. Ah, é? Não tava sabendo. É. Não sei com o que, mas tá. Tá quicando pra caralho. Deve tá. Não, é que. Puta, aquilo lá ia ser uma Ladyboy feia, hein? Nossa senhora. Caralho, ainda nem pra. Puta, Shimale, né? Um e lá em São Paulo, muita Ladyboy? Muita Ladyboy. Não tenho contato com muitas, mas. Mas as que tem valem a pena. Assim, as que eu conheci, pelo menos são gente fina pra caramba. Não, mas é isso, né? É isso que importa, poxa. É, pô. Tem saúde, já era. Caralho, mano, tem como saúde, assim? Saúde, já era. O sangue tá limpo, é nós, né? Caraca, mano. Teste pra quê? Se eu posso simplesmente tirar a camisinha e rolar a roleta, né? Exatamente. Ai, cara, o Midspin não rolou. É porque eu tava passando o endereço errado, mas vai rolar. Vai rolar. Não, não vou falar, né? Porque senão. Vai, né? Mas quando rolar, vocês vão saber. Lembrei do dia que eu fui com o Renato na Augusta. E você lembrou disso um pouco depois de falar. De Ladyboy, é exato. Por exato. Quê? Não, porque lá tem as casas, né? As casas noturnas. Digamos. Sim. Assim, que aquele cheirão de incenso, sabe? Pra não falar cheiro de puta. Nossa, mas... esse lugar é pra família. É um cheirão de incenso ruim, sabe? E sim. Augusta é um mar de cheiro diferente. Quando você tá perto da Paulista, é o cheiro padrão de Paulista, que a parte você vai ter, tipo, como lá venta bastante, é mais meu. Você vai descendo, cada casa que você passa... vai ter os restaurantes, e vai ter exatamente o cheiro da comida típica do restaurante, e tem as ruas onde vão as pessoas bebendo. O cheirão de cachaça e virilha. Basicamente. Puta que pariu, velho. Você conhece bastante cheiro de virilha e cachaça assim? Ah, não sei, velho. Agora tem que falar. Eu sei o cheiro da minha virilha. Eu sei que lá na Augusta, eu pensei no Suede. Por que em mim? Por causa de uma linguiça. Por causa de uma linguiça. É, assim? Eu já fiquei lá num hotel na Augusta. Não, então, a gente comeu uma linguiça da hora lá. Aquelas linguiças com queijo. Delícia. E a hipocrisia do Suede, que fala que não come porco. Aí no aniversário dele eu trouxe uma linguiça de porco cuiabana com queijo no meio e ele comeu. Eu digo que eu não como carne, a carne. Do, assim, a linguiça corte, é o quê? A o pele? O corte do porco. Cara, é pernil, tem essas coisas. Piores do que a carne do porco. Eu Nossa, sei. Eu tenho uma coisa pra falar. Fala. Eu fiz faculdade de agronegócios, tinha uma moça que tava um semestre à minha frente e ela achava que você abria o porco e tirava a linguiça de dentro. Ah, não. Tô falando sério. E ela perguntou quantos corações tem da galinha. Ah, não. Porque ela via o pratinho de coração no mercado e não acreditava que era tanta galinha que morreu pra fazer aquele pratinho. Ah, não. Tô te falando sério, cara. Caralho, mano. E ela me contou a história de como ela se cagou uma vez depois de beber um monte. Ah, não. Pois é. É, como que é o nome? Eu esqueci dela, lá da agência? Que A Anne? É, tipo a Anne da vida, velho. Sim, não, mas a Anne é engraçada, né? Por quê? Porque ela cagou no bidê duas vezes. Não, eu conheço um amigo meu que ele cantava numa banda, aí eles foram fazer uma turnê não sei pra onde, e ele chegou morrendo de vontade de cagar no hotel. Ele saiu correndo, abriu o quarto do hotel, abriu o banheiro, sentou e cagou. O nego chegou lá, viu ele e começou a dar risada. A Anne, da primeira vez, achava que era uma privada diferente. Ela cagou lá. Da só. Segunda vez, ela não tinha visto que era um bidê. Então, esse cara não viu que a era um bidê. A terceira vez, ela cagou no metrô de São Paulo. Dentro ela tava do metrô? Com diarreia, espirrou. Lindo. Escorreu pra perna ou ficou só meladinho? Então, não sei. Daí ela desceu na 25, foi num sex shop e falou, preciso de uma calcinha. Daí a mulher falou, a gente só tem o kit, né, de lingerie e tal. Não, minha senhora, você não está entendendo. E falou, estou cremosa. É, tipo isso. Então, esse amigo meu, ele chegou, defecou no bidê, depois que viu, falou, ah, agora já foi, né? Ele saiu do bidê, olhou a situação e pensou, o que eu vou fazer? Começou a ligar as torneirinhas, começou a encher de água e virou aquela sopa de merda. É, daí você aí, tira a rola e... Aí escorre. Ele ficou desesperado e falou, não, vou chamar a camareira. O cara que tava lá falou, você não vai chamar não, você fez toda essa cagada, você vai limpar. Caralho, mano, coitado da camareira. Então ele falou, ah, cara, verdade, né, foda-se, é meu mesmo. Começou a pegar os tarugos com a mão e jogar na privada. Caralho, ah, tipo assim... Pô, seria mais nojento se outra pessoa pegasse, né? Exato. Seria mais engraçado se ele tivesse jogado pela janela. Sim. Salve, João. E o Outcast? O Outcast saiu no soco. Saiu no soco, velho. Conta aí pra nós. Já tem um malucão na porrada hoje, vacilão no caralho. E assim, eu tô trabalhando com meu pai. Cara, tem um malucão na porrada, vacilão no caralho. Daí a gente começa, fé em Deus, que ele é justo, ué. Verdade. É, aqui é quebrada, né, mano? Tem que... Aqui é quebrada. Beleza, continua. Não, porque assim, eu tô trabalhando com o meu pai e todo dia vem um cara encher meu saco, velho, com aquelas aquelas bicicletas motorizadas. E hoje eu peguei febre, cara. Eu fiquei muito puto. Ele passou, me provocou. Daí eu peguei a minha pata aqui no chão e falei, vem pra cá, seu filho da puta. A hora que ele veio pra me provocar com a bicicleta dele, ele deu um chutão na bicicleta, ele caiu e eu já grudei ele no soco. Aí e não... aí os anos de assistir o MMA valeram a pena. Exato, cara. Relaxa. Ideia inicial foi tentar pisar na cabeça dele, mas não consegui, eu já baixei e fui no soco. Então, esses dias, né, o Outcast tava, né, tendo desentendimentos com, né, familiares e tal. E daí, eu só é de sabendo. E aí, na hora que ele compartilhou no status dele hoje, falando umas paradas de, ah, sei lá o quê, bato de novo e tal. Eu falei, gente, aconteceu alguma coisa. Tretou com o pai. A hora que ele chegou aqui e falou pra mim que tinha brigado, eu falei, você brigou com seu pai? Então, eu não queria falar que era o pai, né, mas tudo bem. Tá, familiares. Você vê, todo mundo fala que eu que sou estressado, mas o Outcast deu os murros num cara, o Renato deu uns murros num cara esses dias também. Caralho, Renato, por favor, Renato. Então, a história parece até meio surreal, né, porque meu irmão ia trabalhar, né, eu tava desempregado, só queria comprar uma coisa no mercado, ele foi tomar banho e do nada meu sobrinho grita, papai, tem alguém no quintal. Então, meu irmão tava no banho, fui ver quem era. Isso é muito ótimo, cara. Tinha um cara que pulou um portão de quase 2 metros pra poder cagar no quintal do meu irmão. Válido. O pior foi que eu saí. Exótico. Ele levantou a calça e tentou pular o portão de volta. Na primeira parte eu tentei segurar ele pra ele não sair, que ia chamar a polícia. Imagina, não, vamos pensar do lado do mendigo. Não era mendigo, era só um bêbado, né? Eu descobri depois que era um pedreiro que estava bêbado. Vamos pensar no pedreiro. Que ruim, né? O cara não pode cagar de boa, tava lá, o bagulho tava pela metade, teve que cortar. A marmota tava saindo do buraco, cara, né? Caralho, imagina se ele tá num dia meio prisão de ventre e ele consegue expulsar assim metade, sabe quando sai um bagulho meio grande? Tá na metade, ter que cortar quando você tá assim, é muito zoado. Tava meio tsuchinoco pra fora, aí você vai prender o bicho no meio, lá enforcar tinha meio Sonozu aqui pra fora. É, sei lá, Guiz. Ele acabou tendo que enforcar o avestruz, né? Exato! Desagradável, né? Olha pra caralho. Pensou, né, que, tipo, meu irmão podou aqui, então eu vou ajudar a adubar dessa vez, né? Caralho. Mas aí seu sobrinho sai lá, ó, pai, achei uma cobra meio esquisita aqui. Não, e o pior é que ele grudou 3 vezes no portão. Cada vez que eu ia falar com o meu irmão, ele grudava no portão. Cara, eu perdi a paciência. Acho que eu nunca quis socar tanto uma pessoa e socar num ponto. Meu irmão depois falou que eu amassei a portinhola onde fica o relógio de energia de tal maneira que eu nem lembro quando eu soquei. Puta que pariu. Caralho, mano. Mas a cara dele também ficou amassada. Ficou muito inchado. Tanto que o policial, quando chegou, falou, ó, você não pode fazer muita coisa, você abrir boletim de ocorrência, que na empresa é você. É isso que é a merda. É, porque o cara não te agrediu, né? Apesar de ser invasão ao domicílio, isso não, aí. Não, ele tal. Só... Eu tava dando uma cagada. Mas essa não foi depois. A gente fez ele limpar. Né? Ele justo. Ele pegou um saquinho, pegou o cocô e jogou na frente do portão do meu irmão. Nossa. Aí o policial falou, não é assim também, né? Caralho, mano. Ele soltou o toroço pra nadar, aquele peixe japonês bonito. Ele pensou, não, este bagre vai ser mais feliz nessa casa, né? E largou lá. Exatamente. Esse peixe não precisa de água. Cara. E aí vai a parte engraçada, porque eu soquei ele, tava bêbado. Pelo menos ele não defendeu com a mão suja de merda, pensou? Que desgraça. É, não, e é o pedreiro que meu tio contrata, então eu vejo ele diariamente depois do dia. Nossa, eu acho que na hora que ele vê você passando, ele dá uma trancada, né? Deve, desde esse dia ele nunca mais cagou. Puta que pariu, velho. Não, tem que oferecer o banheiro pro cara, pô. Imagina que situação desagradável, cagar de imagina, pôr. Se o cara invade um quintal pra dar um barro, deve ser desses que caga no chão. Aí entram as questões meio peculiares do hospital. Tipo assim, cara, cagar tem que ser sentado. Tem que ser no conforto do seu troninho. Como você caga deitado? É um negócio desagradável, porque não sai direito também, né? Não, mas o cara não tava deitado, ele tava de cócoras, que é a melhor posição pra dar um barro. Não, mas mesmo assim, pô, não tem o conforto de um vaso, sabe? Às vezes o assento é acolchoado, igual tem no banheiro de casa, aquele mais fofinho e tal. Porra, e cagar deitado, mano, e mijar deitado, foram umas coisas... Foram coisas bem desagradáveis, assim, na minha memória. Você uma coisa que eu lembrei... A sonda. Pode ser pior que ficar deitado. Cara, a sonda é pior. Enquanto você está com ela, não tem problema. O problema é pra colocar e pra tirar. Mas você colocou só pra fazer xixi. Sim. É, porque ele não fez um enema, né? Ele... Porque em alguns casos tem a sonda pra evitar ter que limpar o colchão de fezes. Então, aí, né, eu virava pro enfermeiro, eu quero cagar. Sério, tipo, preciso. Tá tenso. Faz aí, depois a gente limpa. É muita crueldade essa frase, né, cara? Essa frase é muito... Ah, dignidade faz aí, depois não a gente existe. Limpa, cara. É muito, velho. Eu lembrei de uma coisa. Eu falei que cagar de cócoras é a melhor posição por experiência própria. Eu tinha uma namorada na zona rural, ela era sitiante. E eu levei ela pra casa uma vez, umas 2 da manhã, deixei ela lá e saí. Na hora que eu saí, deu aquela pontada na barriga. Eu pensei, tchau, meia, você vai ficar por aqui. Eu embiquei o carro pro meio da cana e foi. Aí nisso, depois que eu volto, eu entro no carro e tal, começo a tocar meu celular, eu atendo, é a mãe dela. Ela falando, ô, onde você tá? Você tá bem? Eu falei, não, eu tô bem, tô na pista. Mas por quê? Não, é que eu vi um carro entrando no meio da cana aqui e ficou lá, achei que era você, tava ruim, não sei o quê. Realmente era eu. Caraca. Eu não uso meia, né? Tchau, sapato. Então, se um tchau, dia... tchau, sapato. Você arranca um tucho de cabelo e passa. Não, eu teria que pegar a cueca e... Puta, cara, que bosta, né? Literalmente. Falando nisso, ontem eu fui sair do carro, eu percebi que tinha alguma coisa grudada em mim, assim. Eu pensei, caralho, é uma aranha gigante. Eu fui ver um tucho de cabelo seu. Acontece. Tomar no cu, né? Peraí, qual carro? No Gol. Você andou no Gol ontem? Ontem que você me levou. Eu te levei. Sim, aí chegou em casa, eu fiquei lá fora pras cachorras mijar. Quando eu fui entrar, um bagulho preto gigante na minha perna. Acontece. É, joga essa porra pela janela, caralho. Quando você tem cabelo comprido... Não, mas às vezes... É fio que foi caindo e foi se juntando. No... Juntando numa bola no meu banco? É... Tá. E, ó, anda eu e a Jéssica que tem cabelo comprido. Então é foda. Você já teve cabelo comprido, você sabe. Meu cabelo nunca que resolveu virar o primo It dentro do carro. É porque você não dirigiu, né? Mas assim. Como assim não? Ué, você teve até que idade o cabelo comprido? Até os 20 anos de idade. Ah, entendi. É, faz sentido, né? Pois é. Não, mas assim, pô, quem tem cabelo comprido sabe que cai cabelo pra cacete. O Suede não sabe. Né? Eu sei. É, exatamente. O meu só caía. O Suede, gente, vamos lá. Vamos lá. A gente, né, vocês sabem, né, pô, os caras raspou a cabeça do Suede, mas por quê e tal? O cara gostava do cabelo dele. O filho da puta... Primeiro que não passava um creme nesse cabelo. Passava sim, passava o cacete. Não funcionava. Se você passasse, você não ia arrancar os nó. Você ia desfazer eles. Eu tentava. Tentava o caralho. Sempre que eu via você mexendo no seu cabelo, você tava puxando um nó assim, arrebentando tudo o cabelo, caralho. Então a gente fez um favor. E que ficou muito bem. Aí, ó, tá vendo? Também gostei. Obrigado. E eu reparei que você deu uma parada, né? Sim, eu parei hoje. Depois de tanto, a gente fica enchendo o saco, porque eles dependem de você. Eu tempo, velho. Eu chegava 10 horas da noite em casa. É mais prático também, vamos falar verdade. Bem mais prático. Não. E também na sua suede tá diferente. Tem que falar também o Outcast, que agora até talvez tenha que mudar o apelido dele. É. Não, agora é o Jaden Smith. O Jaden. O filho do Smith. Eu sei. Mas é pós a piada do Jacaré Banguela. Porque o Jacaré Banguela fez uma piada falando que o Jaden Smith numa foto na Copa parecia um flanelinha. Por causa da roupa. Por causa da roupa. E o povo já foi falando: ah lá, o Banguela fez uma piada racista porque ele é negro e ele é flanelinha. Não, tipo, o cara realmente tava com uma roupa idêntica, aqueles laranja fluorescente. Aquelas camisas largonas. Exato, ah, tá. Exato. E nego foi falando que era por causa de piada racista. E você viu que o traduziu a piada pro Jaden, só, tipo, deu risada e falou que adora o Brasil. É, cara. Ele vai fazer o quê também, né? Pô, eu tô rindo, é que assim, o brasileiro é o povo que mais problematiza as coisas. Não, né? Não é. O americano não? Também é uma porra. Ah, sim, mas. É nojento. É nojento. Enfim. Não, vamos dar uma vapeada. Deu vai, aí comigo, Pedro, vai comigo, Pedro, então, eu acho que deu. Então deu. Vamos deu que uma eu horinha? Tenho que trabalhar daqui a umas horas. Deu uma horinha? Tá bom. Bom, se você, querido ouvinte, quiser mandar um e-mail contando histórias do seu cotidiano pra gente, envie para contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Outcast. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Renato Augusto. contato@locomotiva26.com.br. Renato Augusto, agora a gente, né, vai virar um costume sempre gravar que você, quando você vier. A gente tem que gravar um tema definido em algum momento, né? Mas tudo bem. Deixa um recado pra nós, pros ouvintes, pra quem, tipo, pra quem tá chegando hoje e escutando o Locomotiva 26 pela primeira vez, manda um recadinho aí. Pra quem tá escutando a primeira vez o Locomotiva, o que eu recomendo geralmente é ouvir frequentemente. Porque são grandes amigos que vão se tornar de vocês também. Sabe, é um pessoal divertido pra caramba. Conhecendo pessoalmente, você vê que ainda é melhor pessoalmente. Tá, pra quem já tá ouvindo há um bom tempo, vai saber que o pessoal aqui é demais. A gente só pede desculpa pelo episódio Se Fôssemos Milionários, Perguntas Indigestas e o Fim do Mundo. E o Fim do Mundo. Isso. Eu não peço desculpa porque eu gostei, então pra mim tá de boa. É, cada vez mais dá pra perceber, principalmente pelo último do Pedrão, que... Sim. Cada vez mais eles conseguem surpreender tanto na qualidade quanto nos temas. Isso é fenomenal. Não fala muito isso, que daqui a pouco fica sem tema e começa a lançar uns episódios merda e nego reclama. Não, mas ó, eu quero deixar claro uma coisa, ouvinte. Essa deixa classe. Claro. Mas não, uma coisa que eu tava falando com os caras aqui é: a gente precisa gravar mais um episódio escroto pra caralho. A gente tá com, tipo, sei lá, mais de 100 episódios. E eu só, tipo, fico com receio de 3. Você quer ter mais vergonha ali? Eu, né? Quero ter mais vergonha. Ali não, nossa. Própria. Vergonha cada própria. Um a cada 25. Um a cada 25 a gente vai desforra. Continua, Renato. Fora isso, entrem no grupo, sabe? O grupo é legal pra caramba, interagir com todo mundo. Mesmo que não participa frequentemente, tá lá no grupo. E é muito divertido a discussão sobre qualquer tipo de tema que tá acontecendo, piadas e tudo mais. Gostou, fez tudo isso, ajuda quem puder no PicPay, que cada vez mais isso vai ajudar com a parte de mais participantes e também, no geral, para cada vez mais a qualidade do podcast estar crescendo como tá crescendo. Isso aí. E um recado pessoal, que eu não sei se eu deveria, mas... Peraí, vou pôr uma música emocionante nesse momento. Você vai se fuder na edição. Eu vou, mas estamos aí. Tá no inferno, abraço, capeta. Que música emocionante eu posso pôr agora? Tá, We Are The World. There comes a time when Vai lá, Renato. Depois do episódio que eu falei sobre mim, de tanta coisa ruim que aconteceu, que foi acumulando um monte de coisa, apesar de coisas ruins acontecerem, as boas estão sobressaindo bastante. Então tenho... Eu já falei com cada um de vocês muito sobre ela, tenho muito a agradecer, não vou falar o nome, mas tipo, eu vou fazer ela ouvir o programa. Eu acho que eu vou mudar a música. Não muda, eu tenho que trabalhar, caralho. Não, Loving You. Sabe? It's easy cause you're beautiful. Porque é uma pessoa que tá sendo muito amiga e parceira. E diversos momentos que eu acho que eu tô... Que eu tava ficando bravo, alguma coisa que tava me incomodando, ela tava lá pra me ajudar. Então, tipo, muito obrigado. Sabe? Isso me ajuda pra caramba. Nice. E um recado pra nós? Vocês continuam demais pra caramba, sabe? Tipo, no meu coração, vocês sempre vão estar, mesmo quando eu fico um pouco mais retraído, vocês sempre estão no meu coração, nos meus pensamentos, em tudo que eu posso pensar ou fazer. E, cara, eu torço demais pra vocês, pra cada um de vocês, sabe? Tipo, fiquei muito preocupado quando soube com você, tanto que acabei incomodando um pouquinho a Jessie. Sabe? Fiquei rindo pra caramba quando o Sérgio cortou o cabelo. E vendo hoje ele com o cabelo cortado, dá pra perceber que ele tá muito legal. Ficou massa, sabe? Ficou massa. E o Alvin, que toda vez que você vem, ele vai embora. É que é... Porque ele vai pra São Paulo agora também, né? É. De novo. O Alvin te odeia. Da outra vez que você veio, ele foi pra São Paulo. Agora ele vai pro São Paulo. Mas eu entendo o motivo dele e eu até concordo com o motivo dele. Pô, mas nunca terá um encontro? Teve um só, né? Que é do Natal. É. Mas não foi, né? Ah, mas o Alvin também tá no meu coração. Eu sei que ele tá correndo pra caramba. Sabe? Fico feliz quando eu vejo as fotos que ele compartilha. É gostoso ver ele desse jeito. Sabe? Exatamente com essa felicidade toda, essa empolgação toda. Fico muito feliz por ele, muito feliz mesmo por ele, sabe? Então, por mais que não pareça, fico tipo, a gente não se encontra, mas tá valendo a pena. Sim, sim. E o Pedro Tonicho? Ah, o Pedro sim. E o que, caralho? Ah, o Pedro é fenomenal do jeito dele, incrível, né? Tipo, de... Ele é incrível, direto. Caralho. É, ele é de... essa parte dele ser direta é demais, sabe? Ele é mais simples do que eu conseguiria ser, então é muito... E a Jéssica? Ah, a Jéssica é a princesa, né? Não tem muita coisa que... O que fala, porque ela é a princesa do Locomotiva. Sim. Já falei que vocês dois são o casal Disney, que a Disney não descobriu ainda, que o dia que descobrir, vocês podem processar, porque vai ganhar uma boa grana em cima do Sr. Walt. E o Léo? Ah, o Léo, mano. O Léo, eu sinto falta de conversar com ele, velho. Ei, Léo, vai tomar no cu. Ei, Léo, vai tomar no cu. Ei, Léo. Eu tenho que ir embora. Eu sinto um pouco de falta de conversar com o Léo. Eu acho que só conversei com ele mesmo a primeira vez que eu vim aqui, né? É. Quando... Amanhã estaremos todos juntos. Sim. Então. Oh. E o Pedro vai dar esporro ali. Tchau, gente. Falou. Tchau. Tchau. Não, mas é. Mais algum recado? Só pra. Não. Então, beleza. Gostaria de agradecer a todos que estão presentes nessa mesa hoje. Todos vocês que estão ouvindo. E até o próximo. Hasta. Abraço.